depois de tantas correrias, é você chegar em casa, você vê ela fazendo aquele bico, mas aí você faz aquela surpresa. Eu quero te levar pra outro lugar, apreciar a luz do luar, se pá, a vista bem de frente pro mar. O nosso tempo é curto, então vamos aproveitar. Eu quero te levar, apreciar a luz do luar, se pá, a vista bem de frente pro mar. Nosso tempo é curto, então vamos. Segunda é feriado, malas prontas, é sexta-feira. Destino litoral, juntamente com a preta, estilo lua de mel. Nosso momento de paz, uma reserva no hotel, onde ela quer mais. Fica de boa, sem lembrar das correrias, na beira do mar, passeando, coisa linda. Vejo seu sorriso, pra mim é missão cumprida. Recompensa de uns dias, mas segue os dias. Só você, suportar meu rolê, apoiar, confiar, mesmo eu no perre, ó. Mas eu te falei, as coisas vão melhorar. Te fiz uma surpresa, vi o zóio até brilhar. Arruma as malas que nós vamos viajar. Você sem entender, não queria acreditar. É bem estilo vagabundo, agora vamos nessa que seu mundo é. Eu quero te levar pra outro lugar, apreciar a luz do luar, se pá, a vista bem de frente pro mar. O nosso tempo é curto, então vamos aproveitar. Eu quero te levar, apreciar a luz do luar, se pá, a vista bem de frente pro mar. O nosso tempo é curto, então vamos aproveitar. Mais um dia se inicia e ela acordou cedo. Me trouxe café na cama, o preto tá no conceito, ó. Vestiu minha camisa do selo dos maloqueiros. Mó linda, que será a mãe dos meus herdeiros. Mas no momento eu estou curtindo ela. Quem me vê com você fica até de boca aberta. Vários pretendentes no encalço dela, mas perde a linha quando vê o preto de favela. Vou viver assim, caminhando simples até o fim. Se ela escolheu, sou eu. O seu sentimento disse sim, ok. Mas vamos nessa, o tempo passa, o tempo voa. Não quero ficar à toa, tô com ela, tô de boa. Do espaço do paraíso, eu e ela e nada mais. O nosso tempo é curto, então eu quero te levar pra outro lugar, apreciar a luz do luar, se pá, a vista bem de frente pro mar. Nosso tempo é curto, então vamos aproveitar. Eu quero te levar, apreciar a luz do luar, se pá, a vista bem de frente pro mar. Nosso tempo é curto, então